pela fé, vou pela fé. E pela fé, é quase que impossível perder o rumo, é algo inadmitível. Vou prosseguir mesmo com minhas dificuldades, acreditar em Jesus, cumprir minha parte. Vou batalhar pra deixar de ser alvo fácil, vou caminhar pra vencer e pra não ser escravo. Vencer os obstáculos, manter os passos, vou confiar no Senhor mesmo que estou fraco. Vou batalhar pela fé, tenho que ir. Vou caminhar com Jesus, eu vou seguir. Vou batalhar pela fé, eu vou lutar até o fim dessa batalha um dia chegar. Os dias são sombrios, as noites frias, o clima é tenso no mundão e a corda é bamba. Muitos que perdem a direção acabam em ciladas, levados por droga, por crime e às vezes farras. O mal semeia a semente da tentação, induz a mente do homem à perdição, oferecendo prazeres, muito dinheiro, só falsidade, pois no fim é só cativeiro. É isso aí, mano. O inimigo ele vem com falsidade no iê-iê-iê, no seu ouvido, tá ligado? Depois te joga na merda sozinho. Te joga na merda sozinho. Do pó e das máquinas é que vem as provações batendo na sua casa. Aí tem vários convites pra barca furada. Pense bem, pode voltar com a bala alojada. Os vermes que tá no poder não quer ver sua vitória, quer ver você atrás da cela pedindo esmola. Pra cessar a resistência e nos deixa vegetando, aceitando tudo de boca fechada e nos sujeitando. Mas quem traz Yeshua no peito e na mente nunca vai aceitar. Batalhando nessa luta popular, pela fé vai chegar aquele que acreditar que Jeová com nós é muito mais forte que armas. A sua vida é valiosa, então dê valor. Tem que ter luta, resistência pra vencer com o Senhor. Quem deixa a injustiça apodrecer vidas vai prestar conta pela propina, pague cédulas vivas. A humildade, o amor ao próximo vale mais que os bens. A ambição quebra suas pernas e te faz um refém. Claro que no meio de bala, pobreza, polícia, sua cabeça revira, é difícil manter ativa. Mas o amor tá presente no meio da violência, resgatando sem dar boi e com inteligência. Por isso eis 12 horas de joelho no chão, pra que seu inimigo seja hoje mais um irmão. Não se perturbe, irmão. Rodeia no sapatinho camuflado parecendo ovelha. Parece brincadeira, vem nos seduzindo, te distraindo pra depois te tirar do caminho. Ilude sua cabeça, te enche de cobiça, te prometendo a falsa paz, depois te escraviza. Te afasta da família e de quem cê ama, te rouba sua casa, depois te joga na lama. Vem prometendo o mundo, funda a fama e o dinheiro, um falso escape. Pro seu sofrimento ele vem no 7-1, iê-iê-iê, sei lá o quê. Depois no fim é só conversa, dobrou você. A gente vive e às vezes nem percebe, não enxerga o que é certo e ainda pensa que é correto. Ei, Joe, pro inimigo ter sua alma basta um vacilo, uma falha de raciocínio faz ponto pro inimigo. Segura a onda, truta, segura a onda. Vê se não apronta, truta, segura a onda. Segura a onda, truta, segura a onda. e corre pra Jesus, vê se não apronta. Escute meu conselho que é pra não se arrepender. Escute meu conselho que é pra não se arrepender.